ラゴンボールスーパー。 頑張れリブリアン。 今日は私リブリアンが大活躍。素敵な変身もあるから見逃さないでね。愛をお届け。 わしにもくれ。 Son Goku voltou a ativar o Ultra Instinto durante o confronto com a poderosa Kefla. O corpo de Son Goku reagia sozinho, tendo conseguido desviar-se de todos os ataques de Kefla. Pois ter certeza que agora vou atacar-te com toda a força que eu tenho! Ao aumentar o seu poder, Son Goku fez com que Kefla também aumentasse e renovasse o seu poder. Este combate aparentemente interminável acabou com a vitória de Son Goku. No entanto, mais uma vez, ele gastou toda a energia que possuía. O espetáculo do amor. Androides contra Universo 2. Meu pai é mesmo incrível! Até a Kefla ele conseguiu derrotar! Isso é muito mau sinal, ele está indefeso! Vamos ajudá-lo, Son Gohan! Sim, sim! Maldito cachalota! Vocês aí! Continuemos o nosso combate! Ainda nada está decidido! Desta vez acabamos com vocês! Parece que não temos como fugir. Zor-El! Irina! Espero bem que vocês os três não percam! Se vocês forem eliminados, o Universo 6 é apagado! E tu também tens de apoiar com mais energia, percebeste ou não? Ai, ai, ai! Não se preocupe, Mestre Champa. A vitória será nossa. Vamos! Tu vieste ter comigo só para conheceres a derrota. A tua sorte acabou no momento em que me desafiaste. Que grande tagarela que tu me saíste! Cala essa boca e vamos lutar! Pelo menos és corajoso. Muito bem, eu vou mostrar-te como é. É chegado o momento de libertar o poder que eu tenho guardado. Modo transformação! Modo de batalha enraivecido! Transformação concluída! Quando o modo de batalha está ativado, eu consigo atacar com uma força 300 vezes superior ao normal. Vamos lá. Quando quiseres, eu estou preparado! Se o cachalote consegue, eu também consigo. Se eu esvaziar a minha mente, o meu corpo irá movimentar-se sozinho. Se não começas tu a atacar, então começo eu! Bem, o Vegeta está a levar um tarião! Mestre Vegeta, defende-te! Por que é que o Vegeta não se está a defender? Será que ele tem algum plano em mente, tartaruga? Eu acho que é possível que o Vegeta também esteja a aproveitar para tentar ativar o Ultra Instinto. Ativar o Ultra Instinto? É o teu fim! Acabou, já chega! Afinal, tu também estavas a guardar o poder! Parece que este estilo de combate combina muito melhor com a preparação dele. Ah! Eles começaram todos a lutar outra vez! É tão divertido! Rosie, vamos saltar para a arena também? Vamos espalhar amor por todos! Que grande ideia! Esperem, Gabriel! Rosie! É eles! Ouçam com atenção. Eu vou pôr-vos a par do belo plano do Universo 2. Sim, senhora Hellas! O combate do Son Goku fez com que todos quisessem combater. Sim, claro. Vamos combater também. A tua perna está a doer? Deixa-me ver. Mas eu estou bem. Não te preocupes. Vá lá, deixa-me ver. Parece que o sangue está a acumular. E consegues ajudar-me? Sim. Quando ando a proteger a ilha, é frequente encontrar animais com feridas nas patas. Eu estou bastante habituado a fazer este tipo de curativos. E quando a tua família se magoa também? Sabes, o Son Goku disse-me que, se nós ganharmos este torneio, tu vais fazer uma viagem de cruzeiro à volta do mundo com a tua família. Parece-me muito bem. Eu não faço mais nada para além de cuidar da Marron e do Krilin todos os dias. A nossa vida podia ser mais fácil se o Krilin recebesse melhor pelo seu trabalho. Pronto. Já está. Deve aguentar algum tempo. Obrigada. Eu agora sinto que consigo lutar. Mas não faças grandes esforços. E vamos lá! Elas vão na direção do Son Goku. Depressa! Vamos! Vocês estão todos a unir-se contra mim, é? O amor ataca sempre de surpresa! Aparece assim, inesperadamente! Magníficos como sempre os meus preciosos guerreiros! Agora usem o vosso amor para que esse rapazinho exausto possa, enfim, descansar para fora da arena! Lutem por mim também, não se esqueçam! Ouve lá! É uma injustiça mandar 5 guerreiros para atacar o Son Goku! Pois claro, podes gritar à vontade, mas aquele tipo é uma grande ameaça para o Universo 2. Se nós queremos sobreviver, não podemos deixar passar uma oportunidade como esta em branco. Vamos lá, Rosie! Chegou a hora de mostrarmos o nosso amor! Vamos, Ribriana! Prepara-te! Está na hora de seres castigado! Grande Ribriana! A nossa grande Rosie! Vocês são lindas! Que estes sentimentos cheguem a ti! Esta é a tua... E 18. Vocês salvaram-me. Pois foi. Não foi nada de especial. Ei lá! Será que podem dar uma voltinha? Nós estamos aqui a trabalhar no duro para espalharmos o nosso amor. Por isso não se metam nisto. Isso não vai acontecer. Nós não podemos permitir que o Son Goku seja eliminado. Que mau! Rebriane! Não te preocupes, Rosie. O amor encontra sempre obstáculos. Ultrapassar os obstáculos é o amor verdadeiro. Nós vamos começar por enviar o nosso amor àqueles dois. Malta, fiquem atentos ao Son Goku, não o deixem fugir. Não se esqueçam que sou eu quem o vai derrotar. Entendido. Rei Brienne, tu vais deixar-me derrotar aquele ali, não vais? Foi ele que eliminou Kakunza e agora eu vou mostrar-lhe o que é sofrer por um amor perdido. Claro, ele é todo teu, Rosie. Isto é pela Kakunza. Punho de Yashaina! Metralhadora do amor! As guerreiras do Universo 2 estão a atacar em conjunto. Ambas têm ataques muito fortes. Derrotá-las não vai ser tarefa nada fácil. Era bom conseguir recuperar a energia. E agora o que é que fazemos com este tipo? O que é que fazemos com ele? Disseram-nos para ficar de olho nele, mas facilmente o conseguiríamos derrotar, já que são 3 contra 1. E será que não tem mal ignorarmos as ordens da Rei Brienne? Nós falhámos na fusão dos brincos e ainda não tivemos a nossa oportunidade de brilhar. Vamos eliminar este tipo e voltar a entrar no jogo. Assim conseguiremos elogios da Rei Brienne e do resto do pessoal. De certeza que querem lutar? Muito bem, se querem luta, então vão tê-la. Palermo, para! Nesse estado não tens qualquer hipótese de ganhar! Sai daí, Son Goku! Vamos lá! Ataquem com toda a vossa força! Muito bem! Então, como é que o atacamos agora? Yashaina! O que foi? Isto é divertido! Aqui para lutar. Ah? Eu estou aqui para ganhar, percebes? Para ganhar? Ao contrário de ti, eu sou casada e tenho uma filha. Eu tenho muito em jogo. Tu consegues! Tu consegues, 18! Oh? Tu consegues, 18! Por acaso aquele ali é o teu marido? E se for, o que é que tem? Ele não é nada bonito! E nem sequer tem nariz! Mas onde é que estás com a cabeça? Nós estamos a tentar enviar uma imensidão de amor para todos os universos e alguém com objetivos tão fracos quanto os teus, que luta por aquele careca e tal, devia ficar longe disto! Sejam eles fracos ou não, a certeza é que vais perder! Mas é de falar e começa a agir. Sim, era o que eu ia já fazer. Prepara-te para o meu ataque! Rei Brienne! Eu estou bem! O meu amor é infinito e eu não vou perder! Ataque da donzela! Comigo que estás a lutar! É o que eu quero! Eu vou derrotar-te! O amor não vai perder! Tu achas que escapas? Tu não vais fugir aí no meio do ar! Amor super intenso aí na tua direção! Canhão do amor total! 18! É o teu fim. A guerreira Rose do Universo 2 foi eliminada. Agora é que foste longe demais, mas não acabou. Pois eu recuso-me a perder. Todos os universos estão à espera do meu amor. O meu dever é enviar amor para todos eles, sem exceção. E agora o que é que vais fazer depois de teres voltado à tua forma original? Tu já vais ver. Eu apanhei-te. O quê? Amarrar uma alma que não sente amor. Este é o poder do Grande Amor! Que grande ideia! É o Grande Amor da Rebriane! Um ataque a partir do subsolo! Sai-te! Sacana! O Grande Amor que lhe amarras! Agora que te capturei, tu não vais conseguir escapar do meu amor! Pessoal, está na hora! Tu consegues, Rebriane! Tu consegues, Rebriane! Tu consegues, Rebriane! Isto é amor enviado por todos? Obrigada! O vosso amor ardente está a chegar a mim! O meu corpo está envolto em amor! O amor é sensacional! Oh. Amoroso amor, amor! Ah! Ela é tão linda! Até custa a crer que exista um ser vivo com uma beleza assim. Enquanto existir amor no mundo, eu consigo continuar a lutar. Estou a lutar em nome do amor! O amor salvará o universo. Grande mal desaparece. Isto vai ser o teu fim. O punho do amor. Ai, chegou a hora. Desculpa, Krilin. 18! 18! 18! 18! 18! 18! 18! 18! 18! Krilin! Então, já te despediste? Chegou a tua hora! Onde? Tenta descobrir sozinha! Zacete! Desculpa o atraso. Eu tive alguns obstáculos. Avança! Thank you. nossa donzela. Tu estiveste muito bem, querida Brienne. A guerreira Rebrianne, que combatia pelo Universo 2, foi eliminada. Que fixe! A 18 conseguiu ganhar! Boa! Foi o poder do amor! O poder do amor entre o Krilin e a 18 ganhou o combate! Esse é o nosso grande amor! Que ricos pombinhos! Eu até tenho ciúmes! Que fofo! Eu mato-te! Eu peço desculpa! Foi o entusiasmo! Aquilo é amor. Acho que acabei de descobrir que existe um tipo de amor que nós ainda não conhecemos. Ainda temos três guerreiros. O Rambara, o Zarbuto e o Zirloin. Eu não me importo que não sejam tão bonitos, mas não podem perder! Com certeza, minha cara. Pode deixar connosco. Nós vamos dar-lhe a vitória. Tendo perdido as suas guerreiras, o Universo 2 aposta a sua única hipótese de sobrevivência num desafio contra Son Goku. Será que o Son Goku vai conseguir sobreviver a esse desafio? Neste momento, faltam 15 minutos para o torneio terminar. Sou eu, o Son Goku. O Universo 2 volta a atacar. Mas eu estou preso num buraco negro e estou em apuros. Entretanto, do nada, o Universo 6 começa a atacar com toda a força. Enquanto isso, o Satã e o Son Gohan são encurralados por inimigos que se conseguem regenerar ilimitadamente. O Universo 7 está em perigo. No próximo episódio de Dragon Ball Super, tragédia acelerada. Universos que desaparecem. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.